Palavras vindas de um lugar distante. O meu olhar parou por um instante. Senti a minha mão suar, a minha pele arrepiar cera. A vida inteira passa num segundo. O som daquela voz calou o mundo. Os meus joelhos tocaram no chão. Nunca senti tanta emoção. E então, e de repente o céu se abriu e uma luz então surgiu e tudo se revelou. Se fez a paz, brotou o amor, e até aquele que duvidava também chorou. E o perdão ele deu, a salvação concedeu. Foi o maior show que existiu, e do Japão até o Brasil todo mundo viu. E o perdão ele deu, a salvação concedeu. Foi o maior show que existiu, e do Japão até o Brasil todo mundo aplaudiu. Sinais, revelações de um sonho que eu tive com o Criador. Eu vou lembrar pra sempre o sonho que eu tive com nosso Senhor. E de repente o céu se abriu e uma luz então surgiu e tudo se revelou. Se fez a paz, brotou o amor, e até aquele que duvidava também chorou. E o perdão ele deu, a salvação concedeu. Foi o maior show que existiu, e do Japão até o Brasil todo mundo viu. E o perdão ele deu, a salvação concedeu. Foi o maior show que existiu, e do Japão até o Brasil todo mundo aplaudiu. Sinais, revelações de um sonho que eu tive com o Criador. Eu vou lembrar sonho que eu tive com nosso Senhor. Sinais, revelações de um sonho que eu tive com o Criador. Oh, eu vou lembrar pra sempre o sonho que eu tive com